Portanto, os problemas que temos tido, por exemplo, na legalização dos OVIs, os terrenos... Muitas burocracias. Sim, é muita burocracia nisso tudo. Agora, esperamos que algumas delas deixem de existir. O senhor tem ainda um rebanho considerável. Quantas ovelhas? Estão 100 ovelhas, mais ou menos. E quanto ao preço do leite? Esse também se tem mantido nos últimos anos? Esse também é um dos vossos dificuldades? Teve um aumento agora há 2 ou 3 anos para cá, mas mesmo assim é 1,20€, 1,30€ é barato. O litro do leite? Sim. Quando há 20, 30 anos já pagavam a 230 escudos, por exemplo. Portanto, a evolução... Na subida dos preços de rações, disso, de outras coisas assim, que é preciso na exploração, não foi acompanhada com o leite. Os senhores também produzem queijo, mas também vendem leite, é isso? Não, só produzimos queijo, mas sei os problemas de outras pessoas. Portanto, todo o vosso leite é para a produção do queijo? Sim, é. O nosso é todo feito na produção do queijo. Vocês produzem também, têm queijaria certificada e produzem queijo Serra da Estrela d'Op. Sim. Qual é que é a média de produção do vosso de queijo diário? Pronto, mais ou menos uma média de 10 queijos por dia. E vão escoando aqui na zona? Sim, conseguimos vender tudo à porta, clientes que temos já. Agora, como vai ver a Feira do Queijo, temos que preparar tudo isso, preparar o queijo... E estar atento às coisas que é preciso lá. E é também uma boa oportunidade para vocês fazerem negócio. Sim, todos os anos tem sido cada vez a crescer mais, consegue-se vender todo e mais algum que haja. A quantidade é que esperam levar até à feira? Conseguirmos fazer toda a produção que conseguirmos, levamos toda, esperamos que se venda. E quanto ao preço do queijo Serra da Estrela, também qual é que é a sua opinião? Devia ser mais valorizado, mas não, isso aí tem que ser as pessoas saberem dar o valor e separar entre o queijo certificado e o não certificado. E infelizmente hoje as pessoas ainda não conseguem diferenciar muito bem entre um e outro, e aí não se pode subir muito o preço.